Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos segue, o disco do dia de hoje é dedicado ao Silvio César, com um álbum muito especial, música e letra. Começamos com Saudade, um clássico de Silvio César. Saudade, esta palavra que o mundo inteiro não traduziu. A saudade não tem tradução, é partir e fingir que não, é guardar o adeus no olhar, fechar os olhos e de tudo lembrar, e só viver para um dia poder voltar. Eu sei que você tem razão, a saudade ninguém traduziu, mas saudade não tem tradução se você não sentir. Todas as músicas e letras são de autoria de Silvio César. O artista ainda é responsável pelos arranjos e pela programação digital do disco. Ainda que as sonoridades sintetizadas dominem, a interpretação e o swing de Silvio César sobressaem nesse disco. Vamos ouvir Falar é Fácil. Falar é fácil, difícil é fazer. Falar é fácil, difícil é fazer. Ficar aí falando que o amigo apaixonado está errado, que amor agora é coisa do passado, é sentimento superado. E se ela foi embora, já foi tarde, é sem razão que ele chora. Mulher é sempre assim, uma se vai, a outra vem na mesma hora. Se com ele acontecer, ele que não vai ligar, e por causa de mulher, não vai chorar. Falar é fácil, difícil é fazer. Falar é fácil, difícil é fazer. Silvio César é um ás do samba-canção e também do samba. Confira em Seleção de Sambas, com a participação de Altair Veloso. Fiz minha cama pra dormir no chão, forrei com pétalas de rosa, com folhas verdes da mangueira, mandei cobrir meu barracão. E pés no chão, cabeça erguida, fui peito aberto pra avenida. E a minha escola desfilou, e o povo inteiro levantou, e sigo vou a mais querida. Mangueira, minha estação primeira, o carnaval é do povo e da Mangueira. Mangueira, minha estação primeira, o carnaval é do povo e da Mangueira. Vamos ouvir mais um clássico do cantor e compositor, Pra Você. Pra você eu guardei um amor infinito, pra você procurei o lugar mais bonito, pra você eu sonhei o meu sonho de paz, pra você me guardei demais. Silvio César, com seu álbum Música e Letra, é o disco do dia de hoje. Uma justa homenagem a um intérprete e compositor que marca a música brasileira.